ordem dos gênios do banheiro. Ah, nós somos os famosos cavaleiros. Ah, e juntos nós iremos agora ensinar o seu banheiro a usar. Pois é assim. Somos os gênios do banheiro, somos sim. Somos os gênios do banheiro. Sabemos nos limpar e vamos te provar. Somos os gênios do banheiro. A eles são, sem discussão. Ah, são os gênios do banheiro. A eles são, que emoção. Ah, são os gênios do banheiro. E se a vontade vem, não tem nenhum. Já está pronto e você já pode usar. Basta se livrar das fraldas e sentar e relaxar. Eu tô dentro, Pipi! Eu também, pô! Ele também! Vejamos! Isso deixa lugares para todos vocês!